Vindos de terras distantes, onde os monstros fazem as leis, e os desenhos tailandeses corromperam a mente dos homens. Eles vieram salvar a todos! É, aquelas. Eduardo Eugênio, o Yabu que come pipoca na balada. Tchau, meu personagem até em Gambuster. Pedro, o backing vocal de Libera-me from Hell. Sumiço! Rafael Sabaki, o Sasuke do Portal Tanaka. Coti! Igor Mendonça, o capoeirista piloto de Megazord. Avante, Tanaka Buster! E juntos nós somos o Tanaka Sentai! Gente, hoje a gente tá aqui com um cast um pouquinho diferente, porque a motivação da pauta é diferente, na verdade, né? E hoje a gente tá aqui pra gravar sobre Gunbuster, essa série de 88, 89, da Gainax, vocês sabem, robô gigante, pose, não sei o quê. Só que a gente não vai gravar porque a gente quis, a gente vai gravar porque foi nos recomendado. Pelo que nos foi recomendado? Pela corrente de reviews. Exatamente, a gente ainda não sabe por quem. O post já vai estar tá aí, tá, gente? É porque a gente tá tentando adiantar um pouco antes, né? Pra não ficar corrido a postagem do cast e tal, mas não vai estar tá bem indicado aí no post quem foi que recomendou, link pro site, enfim. Gunbuster é uma série do ano, uma série do final dos anos 80, começo dos anos 90, né? Do Hideaki Anno, diretor de Evangelion. E é uma série produzida pela Gainax, na época que a Gainax ainda fazia anime, até porque ela fazia anime não muito tempo atrás, pra falar a verdade. E, assim, acho que é a primeira série mecha da Gainax, né? Então, não é da época que a Gainax fazia anime. O Gunbuster começou a época que a Gainax fez anime, tá ligado? Foi o primeiro trabalho da Gainax realmente relevante, porque antes teve as aberturas da Daikon, que é um evento, era um evento de anime, lá da época que o Anno era só um cara que gostava muito de Gundam, sei lá. E animar coisas. Teve um filme lá que a Gainax fez, que ninguém sabe porra nenhuma desse filme. Um OVA de Maple Seed, que foi em 88, que ninguém se lembra disso. Todo mundo só se importa com o filme em CG. Ou seja, foi o primeiro. Gunbuster foi o primeiro. Gunbuster foi a pedra fundamental da Gainax. E é curioso porque se tornou um dos pilares do mecha de hoje em dia, pelo menos, né? É, eu acho que o Gunbuster, ele não só é importante pros animes em questão do gênero mecha, em questão da influência em toda a indústria da Gainax, mas eu acho que ele foi influente pra essa nostalgia que o pessoal tem muito da época dos anos 80 e 90, que eram aquelas épocas dos clássicos OVAs originais, sabe? Nessa época que saía muitos OVAs, o próprio Gunbuster são uma série de OVAs, Legend of the Galactic Heroes foram 110 OVAs, acredito que tem os Macross que também saiu em OVA, o Macross Plus, são 4 OVAs também, enfim, eu acho que o Gunbuster era um dos principais representantes dessa época, em que essa produção de OVA, ela era uma das principais da indústria, né? É porque tinha muita limitação na TV e no OVA você tinha mais liberdade artística, só que dependia muito mais da sorte. Gunbuster, ele obviamente ele teve sua relevância e tudo mais. Tanto que pro público japonês, o Gunbuster ele figura entre Gundam e Macross, sabe? É uma parada realmente relevante. Mas assim, vocês acham que é tão bom assim, pra ser eu um não. clássico eu... lembrado e não sei o que? Um clássico é um clássico. Isso é um clássico independentemente da qualidade. Beleza. Mas vocês acham que a qualidade dele bate com a reputação que ele tem, digamos assim? Então, cara, não. Eu assisti o Macross original e o filme do Macross que todo mundo ama e, cara, eu gosto de Macross, mas eu sei que aquilo é horrível. E Gunbuster, ele consegue ser bom, mesmo tendo esse monte de defeito e um monte de tosquice que a gente vai falar mais pra frente. Quando que eu vi o Gunbuster, quando eu recebi a indicação de Gunbuster, eu fui muito animado pra ver, porque eu tinha visto, foi na época que eu vi um pouco de Furikuri e, bom, Furikuri é um dos OVAs originais da Gainax, e eu gostei pra caramba de Furikuri e tal, eu tava na vibe pra ver esses OVAs originais da Gainax, e aí eu recebi Gunbuster de indicação e fiquei muito animado pra ver, né? E, bom, eu não vou dizer que eu fiquei decepcionado, que eu não fiquei nada, porque, na verdade, eu gostei muito de Gunbuster, gostei muito mesmo, principalmente do final, mas eu não diria que ele é tão bom assim. O nível de, digamos, classicismo dele não é o mesmo que o nível de qualidade. Eu vi Gunbuster, eu tava, tipo, os 5 primeiros episódios, tudo bem que os 5 episódios é bom também, mas eu tava, tipo, cara, quando isso fica bom? Aí o 6º episódio já tá, é agora que isso fica bom. Eu fui na mesma do Pedro e do Eugênio, assim. Eu fui muito no hype. E o meu maior problema com a série foi, eu não gosto de falar isso, mas enfim, acontece, é impossível de se desvencilhar disso. E o meu maior problema foi justamente ter ouvido tão bem nessa série, né? E chegar assim na série não ser tão legal assim quanto eu imaginava. É uma série boa, com certeza, mas eu realmente esperava algo fosse mudar minha vida. Mas você acontece. Tirar o episódio 6 dali, tipo, a série vira um troço totalmente medíocre. É, totalmente esquecível. Vamos então falar da série e justificar o porquê achamos disso. Bom, talvez o Sabaki não tenha achado mais do que a gente, mas vamos começar. Bom, o episódio 1, ele tem um clima totalmente diferente dos outros, né? Na verdade, a sensação que dá no primeiro episódio, eu acredito que talvez essa tenha sido a intenção do ano e de toda a staff, é que foi tendo um episódio, digamos, meio padrão shoujo, digamos assim. Detalhe, sim, sabemos que shoujo é uma demografia e tal, mas a gente tá se referindo a como grande parte dos mangás que pertencem à demografia shoujo, eles trabalham os seus arquétipos, estruturas de história. Conveniências do meio, né? E eu acho que isso é importante pra Gunbuster considerar o tempo em que ele tá inserido, o período histórico em que ele tá inserido. Gunbuster é muito, mas muito, anos 80. Eu acho que isso é algo que todo mundo aqui concorda, né? Eu tinha lido uma entrevista do Toshio Okada, que é o roteirista do Gunbuster, numa entrevista, sei lá, de 2006. Ele tinha dito que o público não sabia na época o quanto Gunbuster era uma paródia e o quanto ele era original. Eu acho que o primeiro episódio, ele faz um trabalho muito bom em introduzir o mundo de forma cômica e ainda assim eficiente. A gente tava até discutindo um pouquinho isso antes de entrar no cast. Porque tu tem todo isso que o Pedro falou, de tu ter uns estereótipos bem claros de certos estilos de história, só que com um robô gigante, sabe? Uhum. E são meninas, sei lá, pegando no pé de outras com um robô gigante. Primeiro, é uma forma interessante, porque tu percebe o quanto elas pegam costume com o robô pra treinar, né? O quanto elas entram naquilo ali e se tornam o robô pra poder treinar. E ao mesmo tempo é engraçado porque você vê um monte de robô fazendo flexão. É, exatamente. Isso é muito anos 80, né, cara? Porque a questão, principalmente no primeiro episódio, né, que a gente vê como o Gunbuster, ele tem muita influência dessa época e como ele faz muitas homenagens, né? Dá pra ver claramente que o Gunbuster é influenciado por Top Gun, assim, que é um filme clássico dessa época que é protagonizado pelo Tom Cruise. Tipo, essas questões de flexão, aquelas treinos de praia com o pôr do sol... Aquela cena é muito Rock Balboa pra mim. Montagem anos 80 é isso, né? Como o Igor disse, eu acho que é uma maneira interessante de você mostrar em como as meninas, as pessoas dali, já estão tão acostumadas com a tecnologia daquela época, né? É tipo algo do cotidiano delas mesmo, tipo, correr com robozões por aí. Eu gosto, assim, desse começo do primeiro episódio, né? Eu acho ele bem eficiente, bem interessante. O problema, e eu vou dizer até que eu acho o segundo episódio pior do que o primeiro, porque o primeiro ainda tem uma introdução divertida, porque, assim, o problema começa ali no meio do primeiro episódio, onde um monte de coisas acontecem sem tu tá entendendo lufas, assim. É tipo, chega, a Noriko pede pro treinador lá, o coach, tipo, treinar ela, ela começa, não sabia nada, não só conseguia ficar em pé no robôzão. Aí corta, o primeiro shot dela treinando, ela já tá conseguindo, tipo, fazer tudo direito. Não, e é interessante porque, tipo, a Mano, na luta da Noriko com a menina lá que queria ir pro espaço, a Mano fala, nossa, em tão pouco tempo ela já conseguiu dominar o Inazuma Kick? E daí, tu fica pensando, porra, o Inazuma Kick? O que é o Inazuma Kick? Qual é a dificuldade de fazer ele? Aí a câmera vai pro treinador, pros olhos do coach, brilha o óculos. Aí os óculos brilham, tem um efeito de som pro brilho do óculos, cara, meu Deus. Chega até a ser brega, né? Brega é pouco. Eu acho que nesse caso, eles, em vez da montagem de treinamento da Noriko ser simplesmente, tipo, ela fazendo flexão e correndo, poderia, sei lá, mostrar ela tendo feito umas acrobacias, dando um chute, sabe? Pelo menos a gente tem uma ideia que talvez, a partir desse treinamento, ela usaria algum golpe que envolveria chute. A gente nem vê a Noriko treinando luta. Ela só vê ela flexão correndo, né? Tipo, ela se acostumando realmente com o robô. Depois da corrida do Rock Balboa, pra mim tudo é válido. Aí que aparece, tipo, um dos maiores problemas de Gunbuster pra mim, que é os personagens, tipo, tem duas personalidades. Eles têm uma que eles usam uma hora e uma que eles usam outra. A Mano tem uma hora que ela, tipo, é senpai gentilzinha. Aí, tipo, do nada ela fica putaça com a Noriko e tal. Tipo, essa garota aí não pode não, ela não tem habilidade. Mas isso é só depois, né? No primeiro episódio, que ela pede pra garota lá ir no lugar da Noriko. Não. Ah. Ela não tava puta com a Noriko, ela tava preocupada, é diferente. Mas olha só, uma dúvida que eu tenho aqui. Vocês conseguiram entender por que que a Noriko era qualificada pra pilotar o Gunbuster e as outras alunas não? É tipo o que falavam no episódio, no caso. O Colt tava dando preferência a ela porque era filha do capitão lá que morreu. E foi exatamente isso. Ele sempre falava, não, se você tem que se provar. E ele nunca chegou no, na razão, tá ligado? Que ele realmente tava favorecendo ela. O Colt, em certo momento, ele diz que todo o talento da Amano veio de esforço. Uhum. Enquanto a Noriko podia ter um talento natural. E por isso que ele apostava tanto nela. O que eu quero saber realmente é assim, esse talento natural, vocês conseguiram enxergar qual é? Ou vocês conseguiram enxergar em que momento o Colt enxergou esse talento? Não, tipo, não exige isso. Isso pra mim foi o Colt realmente favoreceu ela, sabe? Qual é esse talento? E tipo, o Eugênio falou que o Colt tava favorecendo ela. Mas não é o que o plot do anime quer passar pra gente. O que a narrativa quer passar é que ela realmente tem algum talento. Tanto que, tipo, ela derrota os Space Monsters. A Mano, quando ela tá mais velha, ela fala que quem fez eles vencer os Space Monsters naquele plano de defesa absoluta foi a Noriko. Mas até o final do anime, ele acabou sem eu entender por quê. Tipo, então, ela simplesmente tava ali e ela soltava raios boladores. Era só eu isso. Tenho duas respostas pra isso. A resposta mágica e a resposta séria. A resposta mágica é que ela é a protagonista, já entendi. Mas não, não. A resposta mágica é a determinação. Não, mas em que momento tu enxergou mais determinação nela do que nas outras? Bom, eu acredito que realmente tenha tido parte do coach uma, digamos, uma preferência por ela, por ela ser filha do ex-comandante, né? É que no começo parece isso. Antes do treinamento que ela faz com o coach, que é ali que pra mim parece que eles tentam mostrar a determinação de um jeito, digamos, mais cômico, estilo dos anos 80. Pra mim, antes daquilo, me parecia que o coach ele queria dar uma certa preferência pra ela. Bom, isso pelo menos me pareceu. Eu acho que eu concordo com o Igor. O anime, ele não queria realmente passar isso, então eu acredito que isso possa ter sido alguma espécie de erro de interpretação meu. Ou o próprio anime não conseguiu comunicar isso tão bem. Mas eu acredito que essa questão da determinação que o Sabaki falou é realmente a verdade, assim, que eles queriam passar. A determinação tá naquele treinamento que ela fez depois dela sofrer bullying. Isso é, tipo, arquétipo do que o primeiro episódio tentou estabelecer. Então a gente vê toda aquela corrida dela, todo aquele treinamento dela, aí depois, no final, a gente teoricamente vê o talento dela, que seria aquele lightning kick, entendeu? Eu não tô dizendo que o anime conseguiu comunicar isso super bem. Assim, eu identifico onde o anime queria passar isso e o porquê do anime querer passar isso. Só não acho que ele tenha executado isso tão bem. Peraí, vocês lembram que eu tinha resposta sem graça? Manda. Isso é um anime dos anos 80. Desencana e aceita. Eu acho que se pelo menos eles tivessem mostrado ela correndo 50 voltas, eu teria sido mais convencido, sabe? Falaram que ela correu mesmo 50 voltas. Sim, mas é tão ampassando. Eu queria ter visto. Mal mostra treinando com o robô, tu vai querer que mostre ela correndo 50 voltas. Mas é porque logo em seguida o coach já escolheu ela, sabe? A lógica narrativa foi a seguinte. Ela não conseguindo se mexer com o robô, o coach escolhe ela pra pilotar o robô. Ela pede pra sair, ela vê a determinação da Amano e ela fica determinada. Bom, eu acho que também tem aquele clássico, digamos, olhar do técnico, digamos assim. Eu vou citar um outro mangá aqui, só pra ilustrar um pouco isso, que seria Slam Dunk. Slam Dunk, ele, digamos, tem mais ou menos um pouco das premissas. Ele tem um começo engraçado e o Sakuragi, ele é ruim pra caralho no basquete. Só que, digamos, o técnico, ele deixa ele continuar no time, né? Por um motivo X, a gente inicialmente não sabe. Ao longo do mangá que a gente vai vendo o desenvolvimento dele, a gente vai percebendo no final das contas do porquê o técnico ter deixado isso. Eu acredito que, além dessa questão da determinação e além de fato dela ser protagonista e tal, tem esse clássico olhar do coach, olhar do técnico, e que o anime queria mostrar que no final das contas o coach estava certo quando a gente vê, sei lá, o final do anime, a gente vê o episódio 5, o episódio 4. Mas eu acredito que o anime, ele não tenha, mesmo durante a série, não tenha demonstrado tão bem o potencial da Noriko, porque a gente não vê tanto o desenvolvimento dela na técnica. A gente vê no desenvolvimento dela como personagem, nos seus conflitos, mas na sua técnica, digamos, como pilotadora de robô, a gente não vê muito isso, entendeu? E por isso que eu acho que não tenha ficado tão bem executado como um todo. No caso do Landan, que o Sakuragi é tipo um cara grande pra um japonês, tipo, grande pra caralho, forte e tal. É, então, é que desde o começo de Slam Dunk, ele já mostra que mesmo ele não tendo talento em basquete, ele já tem, digamos, algumas vantagens naturais, né? O fato dele ser alto, o fato dele ser forte, enfim. Em Gunbuster, a gente não consegue ver algumas características tão únicas da Noriko que fazem ela ser, digamos, especial nesse sentido. É, tipo, no começo eles falam que, tipo, a Noriko é boa pra caralho no físico, só que, tipo, tem uma cena que as garotas zoam ela porque ela só boa no físico e isso não serve pra nada, tá ligado? Então, tipo, dá pra entender que o físico não serve pra nada. O que me incomoda especialmente é que, tipo, ao longo da série, eu não consegui entender qual que é a habilidade dela no final das contas. Por que que ela tá pilotando o Gunbuster? Por que que ela tá pilotando bem o Gunbuster? E por que que outros pilotos não pilotariam tão bem quanto ela, entendeu? Isso eu não entendi. Eu terminei a série ok, eu não entendi, desculpa. Isso me incomodou muito, tá ligado? O que eu acho curioso é que, ao menos ao meu ver, o anime conseguiu demonstrar muito bem do porquê a Senpai, a Amano, do porquê ela poderia ser selecionada pra pilotar o Gunbuster. Dá pra perceber nela que ela consegue, além dela ser habilidosa com os robôs, ela consegue ter uma liderança na situação. Mas na Noriko, você não vê isso, né? Eu não consigo ver uma característica dela especial, além do fato dela ser protagonista e filha do ex-capitão. Porque fica muita coisa que tu não entende ali. Falta consistência na comunicação do Gunbuster. E eu não tô nem falando que falta consistência, tipo, ah, uma consistência temática, coerência, nada. Eu tô falando que tem muita coisa que os personagens falam e a gente nem sabe o que que é. É simplesmente questão de mostrar. Falta peso no que os personagens falam porque a gente não enxerga. Falta peso em Gunbuster, é tipo, ponto. É, romance da Amano com o Colt. A gente nunca viu o Colt gostando da Amano, mostrando, e, tipo... E assim, sinceramente, nunca vi o contrário também. Talvez tenha sido desatenção minha, mas eu não vi nada. Cara, não, tem vez. Sim, tem sim. A Amano, ela sempre tava perto do Colt, sim. Não, mas fora isso, tipo, sem ser, ó, ela tava perto, tá ligado? Tipo, quando a Jungfreud lá fala que quer pegar o Colt, ela fica putaça, tá ligado? Mas, tipo, não é uma construção, digamos assim. O problema da Jungfreud é ela inteira. Ela existir, né? Mas, tipo... Eu assim, falaria que o Smith, o problema dele existir também, só que ele não existe mais. É, então, eu ia falar isso. Um sumiço. Não o Smith, um sumiço. Cara, a Noriko fica falando desse cara até a porra do final da série. A gente vê ele por 2 minutos. A gente não vê essa relação. A gente vê um beijo secundário dos dois. É isso. É foda, cara. A gente não vê as coisas com o impacto que tá sendo entregue, sabe? A participação do Smith, antes dele virar um grito da Noriko, eu não acho a participação dele ruim. Eu só acho que o peso que ele teve pra Noriko não foi mostrado pra gente, sabe? A Noriko, ela bota o sumiço no mesmo patamar do pai dela. Do pai dela. O pai dela que abre. Bem que o pai dela, ela viu tanto tempo quanto, tá ligado? Mas o pai dela abre a série, sabe? A gente é apresentado. A primeira cena do Gunbuster é a garotinha Noriko de 8 anos falando que ela ama o pai dela e ela tá esperando o pai dela voltar pra celebrar o aniversário dela. A importância do pai da Noriko é absurda, cara. O pai da Noriko é importante até o final de Gunbuster. Assim, até tematicamente, na verdade, né? Porque essa questão das lembranças, das coisas que tu perde e tudo mais, abre a série com a lembrança do pai da Noriko sendo representado através da foto. E também tem uma rima visual com aquele flashback que ele vê uma foto da Noriko, aquela foto que se mexe, tá ligado? Tem uma relação desse flashback que a nave tá indo pro caralho e ele pega esse retrato e fica repetindo o gif, e no último episódio com a filha da Kimiko, que é basicamente a mesma coisa. Inclusive, a gente ainda não entrou na temática, mas pra mim, cara, essa rima é uma das rimas mais cruéis, eu diria até, porque... É, pô, verdade. Cara, é triste demais, assim. O episódio 2 é uma bad vibe do caralho, mas é muito bom. É aquela missão de resgate, que nem era uma missão de resgate, era uma missão de reconhecimento, sei lá. Ah, que não tem impacto nenhum também. Não, que eles encontram a nave antiga do pai da Noriko. Então, que não tem impacto nenhum. Não, eu não acho que não tem impacto. É exagero. É um pouquinho ruchado, mas é um pouquinho ruchado. É um pouco ruchado, mas isso não quer dizer que não tem impacto nenhum. Impacto nenhum é a Jungfreud, impacto nenhum é o Smith. Ela encontrar a coisa do pai e, digamos, passou ela... Passou dois dias. Eu acho que é totalmente incrível ela ficar daquele jeito, tá, e tentar procurar o pai. Até porque, como a gente disse, o anime estabeleceu bem o quão importante o pai é pra ela. Então, eu acho interessante porque, pra mim, essa cena, só essa cena, já dá um peso completamente diferente pra ação da série. Porque tu vai começar a pensar a partir dali em termos relativísticos, obviamente. Tu não vai fazer os cálculos. Alguém fez o cálculo pra ti, alguém escreveu. Ou nem fizeram o cálculo, só jogaram ali a moda caralha mesmo. Que eu... Eles jogaram uma fórmula lá, literalmente. É, mas enfim, eu acho assim, que essa cena estabelece muito bem qual vai ser o peso da ação a partir dali, qual vai ser a consequência da ação, qual vai ser o risco da ação. O quão dramático essa série vai ser inteira, né? É tudo nessa cena, né, cara? Eu acho um bom estabelecimento desse tema. Esse tema, ele leva a gente a uma coisa que a gente também enxerga no começo do anime, que é essa questão das lembranças, das relações e de como a gente vai perdendo as relações e vai ficando só a lembrança. Basicamente, a representação física disso é a Kimiko. A imagem do pai dela no começo da série também é assim. Porque tu começa vendo ela falando bem do pai dela, falando que ama o pai dela, e aí de repente tu tem um match cut pra mesma foto num funeral. E é o começo do anime. É interessante como ele já estabelece no começo, e a partir dali tu vai ver como pragmaticamente a série vai trabalhar isso. E a série, assim, apesar das muitas inconsistências que a gente vem enumerando aqui, ela sempre se utilizou bem desse artifício da dilatação do tempo, né? O que é curioso, porque anime geralmente sempre faz merda com questões científicas. O que eu acho do porquê Gunbuster ser bom é que ele consegue relacionar esses conceitos científicos à temática. Por isso que eu acho que ele consegue cumprir, digamos, o que propõe, sabe? As únicas cenas que tem realmente impacto no anime são as cenas que envolvem dilatação de tempo. Tipo, ela encontrando a amiga dela, tipo, velha já, a filha dela, e tipo, no final do anime também. É quase tu não querendo acreditar que a amiga dela já tem um filho, sabe? Tipo, como? E tipo, você pensa que pra Noriko passou, sei lá, 6 meses. E não aconteceu quase nada, né? Não, é e na Terra passou 10 anos, se pá um pouco mais. Tanto que outra coisa que acontece, do episódio 5 pro episódio 6, tu vê ali um letreiro de 15 anos, tu vê a mano que já casou com o coach, que já morreu, já virou viúva, e aí de repente tu corta pra Noriko e tá tudo igual. Cresceu o cabelo. É. Cresceu o cabelo, foi isso que veio. Cara, no máximo a Noriko ficou maior de idade. Não ficou maior de idade. Eu acho muito difícil. Eu acho que ela tem uns 17 anos. É curioso porque, tipo, quando tu vê a Mano e a Noriko ali se confrontando, sabe, quando a Mano volta no episódio 6, ao mesmo tempo que parece que as duas não vão se entender, porque uma viveu 15 anos, outra viveu, sei lá, um ano, 6 meses, que seja, ao mesmo tempo tu sabe que elas se entendem, porque as duas já passaram por isso. É um mix de feelings muito curioso, as duas se reencontrando no episódio 6. O tema das lembranças, pra mim, ele tá diretamente relacionado ao tema do sacrifício. O sacrifício, sim, principalmente em relação, digamos, à passagem de geração, digamos assim, porque a gente vê no flashback do coach, o pai da Noriko fala que ele era pra ser salvo porque ele era muito jovem pra morrer. E bom, no episódio 5 e 6, digamos assim, o Gunbuster, digamos que o Gunbuster custou a vida do coach, né? Porque no tempo em que o coach ele poderia estar se recuperando e tal, ele ficou trabalhando no Gunbuster, ele ficar procurando pessoas pra pilotar eles, ou seja, ele realmente trabalhou bastante no Gunbuster e isso custou a vida dele, sabe? Tanto que a Noriko fala isso pra Amano no final das contas. Ou seja, há uma espécie de sacrifício do coach pelas duas, que são, digamos, mais jovens. E o sacrifício da Noriko também, tipo, principalmente no final, que a geração dela morreu, tipo, é um troço bem mais... Não, a geração não. A geração dela é umas 30 gerações depois. Aí você percebe como esse elemento da dilatação do tempo não só é relevante pra temática da lembrança, como também é relevante pra temática do sacrifício. Tipo, e eu acho que o anime ele consegue amarrar esses dois muito bem no final, assim. Eu acho que no final o anime consegue amarrar isso perfeitamente. O sacrifício no final acho que foi um peso maior pra Mano, porque tipo, a Noriko tem 17 anos, acho que ainda dá pra se adaptar aquele tempo, sabe? Acho que a Mano já tem 30, 40 anos. Eu acho curioso porque eu não tinha pensado nisso pro final, né? Na questão do sacrifício delas, mas ao mesmo tempo elas foram lembradas e quando elas voltaram, a lembrança tipo... delas se manteve, né? Era um troço incrível, tipo, se tu pensasse fosse um caso real, tá ligado? A humanidade lembrou ela de elas por 10 mil anos, tá ligado? Até elas voltarem. 14 mil anos, né? Não, no ano 14 mil, que foi 12 mil anos depois. Ano 14.200 e pouco. É realmente bastante incrível que eles tenham lembrado dela por tanto tempo. Mas o Smith, nesse tema das lembranças, ele acaba tendo alguma relevância, né? Por mais que pra personagem essa relevância tenha sido maior do que pra gente, o Smith, de certa forma, ele é como aquele amor que passa, sabe? Aquele amor de adolescência que passou e ficou pra trás, sabe? Não tem mais o que fazer, sério. É, mas ele existiu e ele te mudou de alguma forma. Ali seria o primeiro amor adolescente dela, digamos assim, né? Isso. É tipo, digamos que seria o Leão do Sacrifício do Amor, já pegando a referência de um outro anime bem famoso aí que a Gainax lançou depois, mas enfim. Bom, é a partir da morte dele em que ela cresce, né? É ali que é, tipo, ali define o crescimento Gainax, né? Digamos assim. É, de certa forma. É, eu também concordo que a Noriko não tem um crescimento como personagem muito grande, assim, mas... Ou não, tipo, ela dá um 180 em personalidade do nada. É isso que acontece. Mas tematicamente é interessante. Tematicamente eu acho bastante interessante mesmo. sinceramente, essa questão da dilatação do tempo, da velocidade da luz, da relatividade, eu acho que foi muito interessante de ver isso. A exploração deles em cima disso é bastante interessante e até muito factual, sabe? Assim, sabe um negócio que me surpreendeu? Algo totalmente trivial que me surpreendeu? Bem trivial, vocês vão até achar meio bobo. Eles usaram um buraco negro direito. Então, a curiosidade científica do anime serviu muito pro peso da trama. Serviu muito pra gente entender os planos, a ação, entender a temática. Eu achei muito interessante isso, sinceramente. Não sei se isso tem uma mão do ano ou do escritor e tal. Eu acho que é mais por conta do Toshio Okada mesmo. É, eu não sei, tipo, não sei se diria que é algo do ano, porque Evangelion tem isso também, sabe? Muitas coisas ali não são explicadas, assim, teoricamente não aconteceriam, mas assim, eu honestamente penso, foda-se nisso, sabe? Você não tem que ficar tacando diálogos positivos, você não tem que ficar explicando exatamente tudo sobre aquilo, porque uma ficção científica é, você tem que tentar aplicar esses conceitos científicos e relacionar eles à temática. Isso foi o que a gente reclamou, por exemplo, no Cash in Kisnaver, né? Que não conseguiu fazer isso também. Uhum. Mas Gunbuster consegue fazer isso muito bem, relacionar muito bem, amarrar tudo isso muito bem, e ainda de forma orgânica, né? Porque nunca teve diálogo falando da nossa, olha como acontece essa dilatação do tempo por não sei quantas horas, não sei o quê. Não, a gente vê isso acontecendo. A maioria dos conceitos, eles são aplicáveis à vida real do Gunbuster. É óbvio que são sobre condições que a gente não consegue simular hoje em dia com a tecnologia que a gente tem. Mas, tipo, se a gente conseguir simular, a questão do Gunbuster é alcançável, sabe? A questão da relatividade é aplicável. Sim, sim. Não, a relatividade é totalmente aplicável. Isso sim. Vocês acham que tem muito de ano no Gunbuster? Pra mim, tem muito do ano no episódio 1, 5 e 6. Sem ter visto Evangelho, eu senti muito mais uma mão autoral no episódio 1, no 5 e no 6 também. Mas enfim, continue, Sabá. O ano, ele tem um monte de maneirismos deles no Evangelho inteiro, que no episódio 1 é quando a Noriko vai pedir pra sair. Não sei se vocês lembram, mas a paleta de cores fica completamente amarela. Ele tem muito disso no Evangelho pra situar a atmosfera em que você tá, em que o espectador tá, em que os personagens estão se sentindo. Tem uma outra cena que é aquela rival da Noriko no primeiro episódio, ela vai confrontar o Koichi, que é um quadro completamente preto e só uma silhueta de uma porta entrando uma luz branca. E tem muito disso em Evangelion. A gente vê Gunbuster partindo pra um lado mais experimental mesmo, que Eva partilha depois também, no episódio 6. Durante todo o Gunbuster sempre tem pequenos trechos, digamos, de experimentalidade, digamos assim, sabe? Tem muitos trechos no meio de luta em que, por exemplo, a paleta de cor muda totalmente, aí o Ano ele fecha o quadro e só foca, tipo, exatamente nos dois olhos dela, tipo, com um monte de rachura, assim, sabe? Sempre tem essas coisas. Evangelion tem demais disso, demais. Mas o que eu acredito que mais tenha do Ano é realmente o enquadramento dele. Principalmente nisso que o Sabaki citou, nessas cenas de conversa, em que os personagens estão tendo alguma espécie de conflito ou briga, Evangelion ele sempre tenta passar, digamos, um enquadramento que seja realmente algo sufocante, sabe? A gente vê isso muito, mas muito mesmo nas conversas que a Mano tem com o Koichi. No primeiro episódio mesmo, a Ano, ela tá falando com o Koichi, a gente vê que, tipo, tem aquelas partes das cortinas que formam meio que barras na frente da tela. Uhum. Isso, digamos, é um desses elementos de que sufocam os personagens enquanto eles estão conversando. Evangelion tem muito disso. E o episódio 6 é totalmente Ano, até porque, não só pelo fato de ser preto e branco grande parte dele, né? Mas principalmente pela brincadeira que tem no aspect ratio, que o Sabaki tava comentando disso antes da gente começar o cast, né? No final ele abre o aspecto de tela, né? Isso causa ainda mais impacto pro final. E principalmente na parte de batalha, né? Porque a parte de batalha são, no episódio 6, digamos, são algumas imagens que eles colocam com uma música, digamos, estranha, assim, tocando. Uhum. E isso tem muito em Evangelion. O clima do episódio 1, a atmosfera do episódio 1, me pareceu muito aquele episódio, se não me engano é o 7, o Sabaki vai saber, em que o Shinji e a Asuka, eles meio que tem que batalhar um Angel, só que através de uma dança. Pra mim, todo esse primeiro episódio teve um clima semelhante a esse, assim. Só pela fama que eu conheço do Ano, assim, porque eu não conheço nada dele. Sou bem ignorante, desculpa, desculpa, gente, desculpa. Eu acho que esse tom satírico do primeiro episódio, ele evoca uma certa autoralidade ali. Mas olha só, o que vocês acham, pra fechar, assim, por que vocês acham que o último episódio é em preto e branco e com aspect ratio mais aberto? Pelo que eu pesquisei, um pouco foi o que falaram, aliás, e o que eu acho foi, tipo, um jeito estiloso estiloso, tá ligado? Deixa o troço legal mesmo, dá um impacto pro troço. E fácil, tipo, de economizar dinheiro. Tu não precisa pintar os quadros. Eu vou um pouco mais na linha do Eugênio, mas eu vou dizer que, digamos, foi um jeito de economizar, claramente. Até porque no meio do episódio a gente teve aquela luta que eles tacam imagens e umas músicas estranhas. É. Então, eu acho que teve sim uma intenção de tentar economizar, mas eu acredito que isso causou muito mais impacto pro final. Porque o episódio inteiro ele é preto e branco e com aspecto fechado. Eu acho que isso atende com um pouco da incerteza que toda a humanidade tá vivendo ali naquele momento. Porque, digamos, porra, é o contra-ataque que eles estão fazendo, né? É o contra-ataque da humanidade. Mas a gente não tem certeza que vai realmente dar certo. Pode dar muita merda, né? E deu, quase, na verdade, e quase deu merda, né? Mas elas conseguiram reverter isso. Mas podia dar muita merda. O começo do episódio estabeleceu isso muito bem, em como todo mundo ali tava apreensivo, sabe? Tem aquela cena da Mano, tipo, indo lá pra nave, né? Pro Excelion, em que ela tá conversando lá com, digamos, um assistente, assim, com o assistente se pergunta, tipo, ah, será que a gente realmente tem direito, tipo, de vencer os caras, sabe? É, uhum. Dá pra ver uma incerteza de todo mundo. E ela fala, não tem jeito, a gente tá simplesmente sobrevivendo. E eu acho que o aspecto fechado e o preto e branco conseguem traduzir esse sentimento muito, muito bem. E o final tem mais impacto ainda quando a gente vê que, no final, quando ligo aquelas luzes, fica tudo colorido depois, né? As luzes ficam todas laranjas. Eu acho que isso até é um sinal de esperança, digamos assim, sabe? Tipo, elas tiveram esperança e essa esperança foi atendida, que a humanidade conseguiu viver por 12 mil anos depois. Aquela cena, tipo, que o personagem aparece lá e faz o questionamento, será que nós merecemos ganhar mesmo? Eu fiquei, tipo, que personagem você, pra fazer um questionamento? Foi meio aleatório. Eu também achei meio aleatório. Eu achei que funcionou porque todo mundo tava apreensivo ali. Eu achei que isso foi uma maneira dos personagens mostrar, digamos, um certo medo de tentar contra-atacar, né? O Gambuster inteiro, ele é sobre laços e sacrifícios, certo? No episódio 4, quando a Mano, ela se liga que o coach, ela pode perder o coach pra sempre, sim, e ela hesita em avançar pra não ter que viver uma vida sem o coach, sabe? Pra nunca ter que viver sem ver ele de novo. Ignorando que o drama é bosta, aquele final, tipo, dela não querendo, tipo, acho bem bosta, tá ligado? Não, eu não acho tão bosta assim. A série, ela conseguiu demonstrar o que ela se importava com ele ao longo da série. Só não foi das melhores execuções, mas não acho que foi bosta. Enfim, continue, Sabak. Depois que ela voltou disso, de ficar com medo de perder o coach pra sempre, elas sempre batem na tecla que elas estavam fazendo aquilo pela humanidade. Porque basicamente elas já tinham se desconectado da vida delas, então elas tinham que proteger as pessoas. Quando você parar pra pensar, a Noriko e a Mano ali batalhando contra os aliens, elas basicamente estão prevenindo que outras pessoas tenham que fazer isso e perder suas vidas por isso, sabe? E no episódio 5, quando já passou 15 anos, a Mano já tá, sei lá, com uns 30 anos. Episódio 6, a Mano já tá com uns 30 anos, ela perdeu o coach, sei lá quanto tempo, e ela tá velha, foi dar aula, tá ligado? Ela já tava desconectada do mundo, ela já tinha passado 10 anos fora da Terra, ela já tava velha, mas mesmo assim ela já tava desconectada da vida dela, sabe? Ela não tinha mais o que ver. Cara, como é que você vai ver a ótica de alguém que não tem nada a perder mais? Por isso que o Pedro tinha falado daquele diálogo da nave, que fica tudo meio hesitante, ela tipo só aceita as coisas que ela tem que lutar, sabe? Eu acho que é por isso que fica tudo em preto e branco, porque ela tá fazendo aquilo ali, mas é o dever dela, sabe? Ela não tá fazendo aquilo porque vai salvar alguém, na verdade vai salvar, mas não faz muita diferença pra ela agora. No final, quando ela vê que o sacrifício dela deu em alguma coisa, finalmente ela salvou sei lá quantas gerações de pessoas de ter que ficar no lugar dela, sabe? Uhum. Eu acho que isso trouxe vida de volta pra vida dela. Literalmente trouxe cor de volta pra vida dela. Ela não acha isso, mas... Porque... assim, até porque ela tinha ligações com as pessoas. Ela tinha as aprendizes delas, digamos assim. Mas eu concordo com o Sabak que no final, digamos, o fato de vir cor, eu não acho que seja algo especificamente pra a Mano. Eu acho que seja, tipo, pra todos, sabe? Pra humanidade como um todo. As duas ali, elas estão representando a humanidade ali, né? Querendo ou não. Sim. Elas estão representando a humanidade. Eu acho que o fato de ter cor de novo, eu acho que é um pouco disso que o Sabak falou. Eu acho que tem relação com a questão da esperança, que eu até tentei explicar antes. Mas eu não acho que seja especificamente pra Mano. Eu enxergo essa questão do preto e branco é muito ligada aos dois temas que a gente comentou, tanto a questão da lembrança quanto a questão do sacrifício. Se a gente lembrar no primeiro episódio, a gente vê a foto lá da Noriko com o pai dela normal, ela falando bem, e daí quando morre a foto fica em preto e branco, lembra? Tem muito a ver com isso. O último episódio inteiro é como se fosse um grande luto, é o fim das duas personagens, é o último sacrifício delas que vai fazer com que elas, assim, na prática, morram. Por mais que elas não tenham perdido a vida, vai passar milênios dentro daquele buraco negro, sabe? É uma porra de um buraco negro, velho. Ali é uma singularidade. O tempo vai passar completamente diferente, elas vão voltar, não sabe pra onde, não sabe quando. Então, tecnicamente, ali é uma missão suicida. Ela sabe disso desde o começo do episódio. Então, eu acho que tem muito a ver com isso. O preto e branco, ele deixa tudo mais melancólico e também se relaciona muito com a questão do luto mesmo, né? Que é um grande luto. E, ao mesmo tempo, é como se fosse uma lembrança, sabe? Tu fechar mais o aspect ratio e tal, é quase como se fosse um flashback passando no presente. É interessante, né? Agora que, pensando desse jeito, tipo, eu pensei agora da perspectiva do pessoal que ficou na Terra. É como se estivesse vendo, tipo, como a humanidade foi salva, sabe? Porque ali passaram-se, tipo, 12 mil anos em poucos segundos, sabe? Então, aquilo que a gente tava vendo há pouco tempo atrás era 12 mil anos no passado. A cena que liga o Welcome Back pra cena que tá tudo apagado. Então, eu enxergo um pouco assim. Obviamente, pra cortar gasto também. Isso eu acho que não tem como negar. Mas eu vejo muito assim. Eu vejo muito como se fosse um flashback, uma lembrança e, ao mesmo tempo, um luto. Uma forma de deixar tudo mais melancólico. Uhum. Eu concordo demais, acho que nessa parte da questão da lembrança e da questão de ser realmente, tipo, a gente tá vendo uma lenda sendo construída, sabe? A gente tá vendo uma memória pra posterioridade de toda a humanidade, sabe? A questão do luto, eu acho que eu não concordo tanto assim, porque a Noriko, ela foi se sacrificar ali pra consertar aquele problema, difícil, aquele problema na bomba. Ela falou assim, eu vou entrar aqui. A Jung fala assim, mas você vai lá pra morrer. Ela fala, eu não vou lá pra morrer. Ela sabia que não ia morrer. Eu não acho que ela encarava como uma missão suicida. É tipo assim, concordo com o Pedro. Eu acho que é mais questão de uma despedida, tá ligado? Eles sabiam que é mais uma despedida, entendeu? É tipo assim, eu nunca mais vou te ver, mas isso não quer dizer que eu vou morrer. É uma forma de morrer, né? Só não é suicida, digamos assim, né? Não é, tipo... Tá, me expressei. Sim, mas eu entendi, eu concordo com você. Até porque, como o Sabaki comentou um pouco antes no cast, a gente vê que há uma, digamos, uma rima, né, uma rima temática entre esse episódio 6, em que a gente vê a Noriko vendo, digamos, aquele holograma barra gif da filha daquela amiga dela falando pra ela voltar pro aniversário dela, com o flashback que tem com o pai dela, né, que é ela vem, o pai dela vendo a Noriko falando, volte pro aniversário de 8 anos. Essa relação que você estabeleceu de luto é reforçada por essa rima temática, entendeu? Então acho que é muito válido eu pensar nisso também. Essa é a beleza da arte, né, minha gente? Interpreta da forma que a gente quiser. E discute. Porque discutir é legal. Assim, apesar dos pesares, é uma obra que dá muito material pra discussão, né? Dá muito material pra debate em vários campos diferentes, né? Talvez até tenha sido isso um dos motivos dele ter sido tão duradouro. Eu, pessoalmente, gostei demais de Gunbuster, assim. Assim, eu vi o episódio 4, eu tava tipo, tá legalzinho. Eu vi o episódio 5 e disse, tá bom, agora ficou bom mesmo. Aí eu vi o episódio 6, puta que pariu, vai tomar no olho do seu cu, ano. Tipo, do episódio 6 eu chorei, assim. Literalmente eu chorei. Tipo, apareceu as luzes ligando assim, tipo, não deu. Ali eu chorei. Eu sou meio sensível com desenhos japoneses. Então, assim, a minha experiência com Gunbuster foi muito boa, porque assim como quase todo anime da Gainax, ele vai aumentando muito o nível de escala, né? Até mesmo nas questões da dilatação temporal, né? Tipo, a dilatação temporal no primeiro episódio, no segundo episódio lá que tem, é tipo, sei lá, de 2 segundos pra 6 meses. No final é pra 12 mil anos. Eu acho que todo esse aumento de nível que vai tendo durante a série, sabe? Desde o Noriko, daquela garotinha lá que mal sabia pilotar um robô, até ela, sei lá, salvar a humanidade, se tornar uma lenda, mesmo que isso não tenha sido também construído pensando na habilidade dela, é algo que particularmente eu acho admirável, assim. É meio que por isso porque eu gosto tanto de Gurren Lagann, sabe? A gente vê essa evolução refletindo nela, mas que também reflete em toda a humanidade. E, não sei, a experiência que eu tive com Gunbuster foi, tipo, além de ter sido boa no sentido histórico, digamos assim, né? Porque é um clássico e como é um clássico curto, né? São só 6 episódios, é sempre ótimo de ver, é sempre bom você dar uma conferida. Eu gostei em termos de forma também. Eu acho que vocês também concordam com isso. É um anime, tipo, apesar das suas economias, digamos assim, ele é bem animado, sabe? Sim, bem animado. O episódio 5, principalmente, assim, a luta é um deleite aos olhos. Eu acho que ele tem uma boa direção, apesar de às vezes ficar melodramático demais em alguns momentos, quebrando o clima, mas visualmente eu sempre achei que ele é bem dirigido. O episódio 6, em termos de forma, pra mim ele é fantástico. Só pelo fato de ter a discussão que a gente teve aqui, a forma do episódio 6 já demonstra o pleno domínio que a staff teve sobre isso. Enfim, pra mim, Gunbuster, tipo, apesar dos seus pesares, apesar de eu não ter achado, assim, tão bom quanto parecia ser, com certeza foi uma ótima experiência em todos os sentidos. E eu só tenho a agradecer a quem recomendou pra gente. Eu não gostei tanto, acho que não gostei nem perto do que o Pedro gostou, mas eu gostei mais de discutir Gunbuster do que ver Gunbuster, realmente. Eu acho, cara, tipo, parando pra pensar, cara, se os 5 episódios fossem uma merda, e o 6 fosse que foi, eu recomendaria pra você ainda. O 6 episódio é muito bom. Assim, você pode até achar os 5 episódios assim, mais ou menos. Mas depois que você vê os 6, você pelo menos entende por que ele tem esse status. Sabe o que eu pensei quando eu vi os 6? No Digibro falando que todo anime tu pode dizer se ele é bom ou ruim a partir do primeiro episódio. Porque... É. Mas o primeiro episódio de Gunbuster não é ruim, ruim, né? Gunbuster é mais brega do que ruim no primeiro episódio. Eu concordo. Concordo. Mas a partir do momento que aparece o coach, eu acho legitimamente ruim, assim. Sabaki, o que tu achou? Então, cara, eu sou acostumado a ver desenho velho, eu sou acostumado a ver desenho tosco. Por mais que eu não tenha gostado da primeira vez que eu assisti, que foi esse ano mesmo, eu tive que reassistir pra fazer esse cast. Por mais que eu não tinha gostado do começo, tinha sido um pouco bem mais tosco do que devia pra época, chegou o episódio 4 e teve aquela luta, aquela música, e eu, porra, que problema que eu não tô gostando, problema que tecnicamente ruim, cara, é foda pra caralho, sabe? Eu desencanei completamente naquela luta. Gunbuster é uma maravilha. Eu tive um pouco desse sentimento também, mas no episódio 5. No episódio 4 eu ainda tava mais pro lado do Igor e do Eugênio, mas terminou o episódio 5, eu tava bem no limiar entre quem gostou demais e quem, tipo, achou ok. E aí veio o episódio 6 e eu não teve jeito, assim. Meus amores todos pra Gunbuster. Eu gostei mais de discutir do que de assistir. Eu achei os 5 primeiros episódios até meio chato de assistir, principalmente o episódio 2 e 3, assim. Puta que pariu. Mas eu gosto. Eu acho que eu gostei ainda um pouco mais do que o Eugênio, porque... Eu gosto do primeiro episódio, da metade do primeiro episódio, pelo menos eu gosto. Eu acho o último episódio brilhante. Eu acho o último episódio, assim, brilhante, brilhante mesmo. Não tenho outra palavra pra descrever. Como o Pedro falou, eu gostei muito do que o Pedro falou, de que foi interessante assistir pelo valor histórico. E apesar de tudo, eu acho que eu tenho a agradecer quem recomendou aí pra gente, porque toda a experiência somada de debater e de assistir foi bastante interessante. Foi bastante, bastante interessante mesmo. Agora chega a nossa hora de recomendar. Nós vamos recomendar pro Rafael HQ. O site do Rafael HQ é no WordPress mesmo, é Rafael, HQ, Rafael com F, tá bom? Rafael com F, hq.wordpress.com. Vai estar no post o link pro blog dele. E a gente vai recomendar. Obviamente não poderia ser outra coisa além de Satoshi Kon, né? Depois da gente ter começado com Satoshi Kon, é tipo o Gunbuster. Começou com o Padano Noriko e fez rima temática no final. A gente não pode abandonar o Kon. Principalmente Millennium Actress, que é um dos filmes menos comentados dele, infelizmente. A gente aqui gosta demais, né? Eu particularmente acho que pode ser uma boa experiência pro Rafael HQ, porque o blog dele, digamos assim, ele comenta de animes e tal, né? Mas ele comenta principalmente de animes de temporada, e ele comenta muito de HQ, né? Rafael HQ, ele comenta muito de mangá e HQ. Então eu acho que mandar um Millennium Actress pra ele, que explora tão bem a mídia animação, sabe? Explora tão bem a mídia animação e significa tanto pra gente, né? Pra todo mundo aqui que viu o Satoshi Kon e fez aquele cast lá, enfim, acho que significa tanto pra gente que acho que pode ser uma boa experiência, digamos, artística, sabe? Actress, a gente gosta pra caralho, fala muito sobre por que a gente gosta dessas coisas, então eu acho que a gente não podia recomendar outro, sabe? Boa sorte, Rafael HQ, se falar mal, a gente vai dar bloco. E obrigado ao Anikinkai pela corrente. Isso aí mesmo. Obrigado ao Ano.